vem curtir o Morumbi. Garantido, Morumbi vai tocar, DJ Sandro comandou as batidas pra valer, com a Tecno e C, DJ Irã, pode crer! A sua mais autêntica sonorização, Morumbi é o som que arrasta a multidão, o melhor som do Carmelândia para todo Pará, DJ Sandro que comanda e faz o povo delirar! O show vai começar, a galera vai dançar, com o som no Morumbi, o sucesso do Pará, com a Tecno e Cia, e o DJ Irã, inovando pra você, o sucesso pode crer, o sucesso pode crer, Morumbi, o sucesso garantido pra você, DJ Sandro no comando, só as balas pra você, com a Tecno e Cia, e o DJ Irã, agora vem dançar, o sucesso está no ar, o consagrado, DJ Irã, banda Tecno e Cia, e o sucesso do Coval. Que chegou para ficar, o sucesso garantido, Morumbi vai tocar, DJ Sandro comandando as batidas pra valer, com a Tecno e Cia, DJ Irã, pode crer! A sua mais autêntica sonorização, Morumbi é o som que arrasta a multidão, o melhor som do Carmelândia para todo Pará, DJ Sandro que comanda e faz o povo delirar! O show vai começar, a galera vai dançar, com o som no Morumbi, o sucesso do Pará, com a Tecno e Cia, e o DJ Irã, inovando pra você, o sucesso pode crer, o sucesso pode crer, Morumbi, o sucesso garantido pra você, DJ Sandro no comando, só as balas pra você, com a Tecno e Cia, e o DJ Irã, agora vem dançar, o sucesso está no ar, Morumbi, o sucesso garantido pra você, DJ Sandro no comando, só as balas pra você, com a Tecno e Cia, e o DJ Irã, agora vem dançar, o sucesso está no ar.